Vou em relação à razão e temos o mesmo no equipamento 2262. Eco Sierra Sierra, mude para a frequência livre, está modulando na frequência do controle. Confirme a saída prevista para 1969, bloque 1 alfa. Israel Leda Motiva. Yes. 3155, contato, radar se mantém o nível 320 e voe em Leda da presença. Leda 3155. Salvador, boa tarde, eu sou 4462, nível 1170, centro da ótica, para descida. Azul 4462, acione identificação, aguardando contato radar. Azul 4462, desça para o nível 060, aguardando contato radar 4462. Azul 3190, desça para 2000, altímetro no 03, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray pista no 0, chame estabilizado. 4462 está em contato radar, agora 58 milhas do oeste de Salvador. Foi para a posição Mari para interceptar a chegada Mari e desça para o nível 060, altímetro no 0 no 3. 060, direto Mari, grátis, 4462. Salvador, boa tarde, 62, zona 0 do Sané, centro da ótica. 62, zona 0 do Sané, acione identificação, chegada Mari autorizada, desse mantenha o nível 050, altímetro no 0, 1 no 3. Seu ativo, a Mari descendo para o 050, ou Sané 62, zona 0. Salvador, 2232, a 2442. 2232, a passarela tem frequência livre. Oxané 6210, voo ITAP. ITAP, descendo para 050, confere. Afirmativo. Azul 4462, reduza para 2209. 6304, chame Recife, 12685, alterno no 2545. Confira para o 6304, por gentileza. Chame Recife, 12685, alterno no 25.45. 2085, 6304. Controle, boa tarde, helicóptero Papá Romeu, até o Juliette Guerra. Hotel Juliette Serra, confirme acionado 2000. Acionado 2000. Gente, acione 0147 e voe para o farol da Itapuã, correção, reporte para descida. Hotel Juliette Serra. 0147 na rua de Itapuã, reportada para descida. 1169, copia? Copia, 1169. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita. Dael Leda Motiva. Intercepta peso 1-0 até Taubaté. Aciona 5-1-5-2, controle 1-1-9-35. 360, peso 1-0, decola da 10, curva à direita, Dael Leda Motiva. 1-5-2-19-35-9-1-1-9. Correto, chama pronto, portão 11. Chama pronto, 11. Quatro apenas para informação, irá seguir tráfego na aproximação, agora na sua posição de 10 para 12 horas, 12 milhas, é o Airbus 320, passando nível 100, em descida ao 050, azul 4462. Salvador, a possibilidade do 3155 VAR atender? Mantenha a Leda, aguarde coordenação. Na escuta. Zulu, se possível, mantenha a velocidade até próximo, indicado até o próximo marcador externo para sequenciamento. Afirmativo, senhorita, vai manter. Eu lembro aquilo, Zulu. Tá, 3190 completa a final do procedimento, chame a torre na 895. 395, obrigado. Até mais. Solo, Salvador, Mike Hotel Serna, escuta. Mike Hotel Serna, prossiga. Michael Del Serra se encontra na posição rebota 14, solicita autorização para reboque para o VIC número 9. Michael Del Serra, livre de reboque, rebota 10. Ok, Michael Del Serra. Boa. 62 na 0, se separa 3000, altímetro na 0 na 3. 3000 com a 0 no 3, 62 na 0. Para. Siga, guardião 06. Guardião 06, reporte farol da barra e mantenha, desse mantenha 510, altímetro em Salvador na 0 na 3. Poxa, 6210, tá livre da restrição de etapa? Tá livre, 6210. Certo, obrigado. Guardião 01, não confirma intenções? Controle Salvador, Guardião 01. Confirma intenções, 01? 01, retornando pelo corredor norte, vai cruzar o campo e seguir em patrulhamento para o centro da cidade, pode ser pelo corredor axé de litoral. Gente, confirme a altitude? Confirme. Confirme a altitude, 01? Ah, estamos agora a 700 pés. Gente, guardião 01, chame a torre para cruzamento em 118.95. Ok, chamando a torre 118.95. É, o controle não recebe a altura do guardião? Agora negativo, 01. Controle, Lima Kilo Zulu estabilizado o localizador. Lima Kilo Zulu completa final, chame a torre 98.95. 118.95, Lima Kilo Zulu, grato ali. 01, chame a torre 98.95. Região 01, prossegue via litoral, chama para o cruzamento do extra 28. Chamada para cruzamento da 2801. Vale para a direita, Costan 3190, chama o solo? Afirma, 1219. 219, boa. Corre, o Papatango Lima, aquilo Zulu estabilizado, localizado. Lima, aquilo Zulu, pouso no 017. 107, Lima, aquilo Zulu. 107, base pela direita, 107, Lima, aquilo Zulu. Base pela direita, 107, Lima, aquilo Zulu. Cada final do procedimento ILS X-Ray, pistona zero, chama estabilizado. Para estabilizar, autorizado ILS X-Ray. Orçamento, pistona zero. Salvador, boa tarde, eu tenho 39, zero do grupo. Altímetro no zero no 3. Zero no 6. Azul 4-4-2. Sou esse, tomando o guardião 01 pronto para cruzar a 1028. Cruzado, guardião 01, cruzo o eixo 22. Ok, vai cruzar, cruzar o eixo 22, litoral, guardião 01. Lima Kilo Zulu, de base para a final, que foi embaixado e travado. Lima Kilo Zulu, livre pouso, pistão na 7, vento 18, 0 grau, 079. Autorizado, pouso na 7, Lima Kilo Zulu. Quente 06, prossiga pelo litoral, reporte Pituaçu. Reporta na Pituaçu, mulher. Doutor, aguardando autorização para cruzar o eixo 35. Alterando, setor, aguardando autorização 01. Aguardando a transferência de controle. Ok, cruzará o eixo 35, aguardando a transferência 1. Então, Juliette Serra, na cidade da Torre. Então, 01, informação de tráfego sentido contrário, Alfa Serra 65, 500 pés, próximo ao farol de Itapuã, aproximando via litoral. Ok, sente o tráfego, guardião 01, material de separação. Hotel Juliette Serra, atente ao tráfego do Guardião 01, um helicóptero mantendo 500 pés, próximo ao farol de Itapuã, na proa de decolagem da pista 17. Atente ao tráfego do mesmo e chame a torre no 895. 895, graças. Estabilizou, chame a 2-0. Boa tarde, o helicóptero do Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, tráfego à frente, Guardião a 300 pés, Alfa Serra 50, continua para... cruzar a final da 1-0? Autorizado, ingressa a perna do vento pela direita da 1-7. Entende. Inicialmente mantenha-se no farol de Itapuã, teve tráfego sequenciamento para a final da 1-0, ou pousa a cabeceira 35. Cliente, está visual com o guardião. Entende. Qual a intenção? Ficar no farol de Itapuã ou próxima cabeceira 35? Torre Saneamento, 2-1-0, estabilizado. 2-1-0, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 079, que é legal, 1-0, 1-3. Livre pouso, Saneamento, 2-1-0. O Hotel de Leste Serra, confirma a intenção. Perna do vento da 1-7 pela direita. Ok, ciente, mantenha-se no farol de Itapuã, informa dois tráficos para pouso, pista 1-0. 7, graças. Guardião 01, tráfico superado, chama 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, grato 01. Controle Salvador, guardião 01. 01, prossiga via litoral, confirme intenções. Então é sobrevoo no centro da cidade, patrulhamento a 110 do 01. Gente, 01, atente ao tráfego do 06 em sentido contrário, agora a 4 milhas da sua posição, a 2 horas. Guardião 01. Ok, estamos visual com a nave sentido contrário, 01. Casa livre pousa. Firmo. Ok, sinalizado o reboque, muito obrigado. Desculpa aí não ter informado que estava com outro problema aqui. Obrigado. Controle. Vertical de Pituaçu no momento, visual com o Guardião 01. Gente, tráfego adicional da Céu Juliette Serra, próximo ao farol de Tapuã, efetuando espera 500 pés, Guardião 06. É, chame a torre, o 98 decimal, nave 5, atentando ao tráfego do Hotel Juliette Serra e o Guardião 01. Afirmativo, tem no visual o Guardião 01, mas o outro tráfego ainda não visual. Chamar a torre 1, 98, 95. Gente, ele está agora na sua posição de 2 horas, o 06. Afirmativo, agora visual contato. Gente. Céu Juliette Serra, informação de tráfego. Agora tem outro Bravo 06, prosseguindo agora 700 pés, sentido farol de Itapuã. Está no visual. Torre, é o Guardião 06. Guardião 06 está sem tráfego à direita, Alfa Serra 65, 500 pés. Afirmativo, totalmente visual, mantendo separação na sua escuta para instruções. Gente, mantenha-se no setor A ou no meu pé, aguardando para cruzar o eixo da 1-0 ou a próxima cabeceira 35. Afirmativo, está acendendo então para mil pés, fazendo eu espero aguardando instruções. Gente. Pode ali, motel solo? Chega, chuta. Prossegue visual 065 para Ilhéus via corredor, chefe. Afirmativo. Gente, autorizado Ilhéus, nível 065, decolagem na 17, curva à direita, via corredor axé, restrito 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona 0260 no transponder, controle 1, 19.35. Ilhéus 065, decolagem na 17, curva à direita, via pés restrito no corredor, 0260 no transponder, controle 19.35, a torre 10895 é o curso, ótimo clima até. Fala, boa tarde, o 6210 livrou. Oscar, Lima Hotel, cotejamento correto. Confirma o pátio, VLB. Pátio 5, VLB 05. Pátio 505 no VLB, chama a torre para acionamento, táxi de decolagem 1-1895, ajuste no 03, boa viagem. Obrigado. 6210 da Ocean, boa tarde, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, boa tarde, professora também. Oscar Lima Hotel, livre estacionamento, chama táxi. Estacionado já, pronto para o táxi. Livre táxi, chama na papá, Oscar Lima Hotel. Hotel. É sem interferência com a 17. Gente, Guardião 06, vento 17, 0 grau, 059, chama solo controlado, Graia. É, grato. Hotel Juliette Serra na base da 17 pela direita, com 3 baixos para lá. Sim, Hotel Juliette Serra, pouso, cabeceira no site autorizado, 170.05. 7, graça autorizada. Azul 4462, Paulo 21, liberando a Eco no 219. Avança para ingresso, acho que ele matou. Mantenha a posição. Azul 4462, copiou? 219, boa tarde, Azul 4462, Alfa Juliette, portão 3. O avião K3 segue com o portão 4. Sim, táxi, Alfa Juliette, portão 3. Mas o 462, obrigado, boa tarde. 143, informação, Oscar. Ana 43, acione identificação, chegada Bonf autorizada, voando direto Bonf, desça para o nível 050, altímetro na 03. Identificou Bonf 050, 03, anel 143, outra cor, excelente. Número 2. Obrigado. Obrigado, eu também. Oscar Lima, hotel ali, mantém pressão no 7. Leva até o hotel. Limotel decolou os 25, corredor SR está 1000, agora chama o controle de 19, decimal 35. Tá, 35. Falador, Oscar Limotel. Oscar Limotel, prossiga. Decolou o 7 com direito, autoriza 065, direto Ilhéus. Oscar Limotel, submantenha 1000 pés, foi direto Ilhéus, aguardando para prosseguir na subida. Oscar Limotel, foi direto Ilhéus. Hotel. Bona 645 após pelo, desça para 2000, altímetro na 03, autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray pistona 0, chame estabilizado. Após pelo 2000 e chame estabilizado, Bona 645. Acho que ele motel sob montanha 065. 065, hotel. Direto Ilhéus, acho que ele motel. Afirmativo, direto 065. Pelo possível estimado para pouso. Ah, mais 50 minutos. Echelon 21, 16. Quando confirme retorno a Salvador? Afirmativo, retornar pelo Correio Guarujá. Gente, reporte para você. Confirma o horário do plano, por gentileza. Gente, tá na irmã. Nós era no 3, ajuste seus corredores visuais de Salvador. Torre no 895. Torre 895, graças. NM 143, desse mantenha 4.000 pés, altímetro no 093. 4.000 no 093, o Xanem 143, autoriza direto Tuna? Foi pelo 6143. Pelo 6143. Afirmativo, uma resposta. Ok, solicita autorização na torre, direto pro pátio do GRAF, que é autorizado. Gente, Guardião 01, só fazendo a última informação. Contei sobre o farol de Itapuã, tráfego na final da 1-0, agora aproximadamente 9 milhas fora. Assim que visual com ele na final da 1-0, eu autorizo o cruzamento. Ok, manteremos a espera em Itapuã, 01. Controle Salvador, é o Papa Romeu, 90, Charlie Lima. 90, Charlie Lima, mantenha o nível no 90 e escuta do controle Salvador, acione identificação. 242, 453, 95. Bom, no 645, estabilizou. No 645, completa o final do procedimento, chame a torre no 895. 295, 645. Torre Salvador, boa noite, boa noite, 645. Boa noite, 645, pouso autorizado no 0, no 3, 0 graus, 079, que é H3. E pouso no 0, boa noite, 645. Oceané 6143, se tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado voar Duna, descida para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, altímetro no 03. Gente, o Oceané 6143, o Oceané estabilizado, procedimento do ILS, vai voar o externo, então, sim. Se tiver condições de interceptar e completar o final, está autorizado. Tem condições. Azul 2718, boa tarde, Oscar confere. Só um instante, cópia, prepara Uca Jamucaju. Uca Jamucaju. Vitor Hotel Delta, copia. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo Pituaçu. Decolagem da RMA em coordenação com a torre, decola com proa SU, 500 pés, aciona 0110, controle 119.35. Três a bordo, chama a torre, 11895 para decolagem, ajuste no 013. Salve Salvador, vou no 645, livre 1, boa tarde. Sou da Tel Delta, siga. Livre, seu nome, chama táxi. Com 0,5, tá com 0,5. Vou no 645, boa tarde, livre 1. Vou no 645, boa tarde, Alfa, reportante da Juliette. Alfa da reportante da Juliette, o nome é 45. A Força Aérea 8506, o número 2 para cota. Salvador, boa tarde. Eu sou 3629, informação Oscar, autorização convoia. O horário está 3621. Ao 52. Ciente. Só um instante, Fábio. Obrigado. Chegou o Uno 169, Uno 82 a bordo, 3 horas e 54 galeão. Voo Uno 69, Liberdade até o ponto de espera da 10, atiu Ninja no ponto de espera do 118 desse 195, ajuste no 03, atento ao banho da companhia, ingressando no gate 2. 295, grau, atento ao banho da companhia, voo Uno 69. Uno 645, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, no 645. Livre pouso no 0180-06. Livre pouso Oceané 6143, Bravo 1169, próxima pode esperar para você. Gol 1169, ele mantém posição na 0. Mantém 1-0, gol 1169. Gente. Gol 1169. Puxando 4-3, fala 38, direito 219. 319. 79, pronto, pode. Autorizado Recife, nível 370. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, via Pêssego 17. Aciona 5423, controle 119, decimal 35. Então, ficou para Recife 370, Rádio Santos, decola da 10, para a esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5423, transponder 935, controle 2278. Eu penso no 97, aerovia. Perdão, 97, aerovia. Correto, chama pronto, portão 1. 8. Colo Salvador, Oceano M1, no 435. Chamei 1-4-3, boa tarde, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, o Oceano M1, no 4. O Força Aérea 8506, copia. Aqui, bateu, pronto agora. Autorizado Recife, nível 050. Decola da 10, curva à esquerda, perfil de saída Conde, via Golf 677. Aciona 0273, controle 119-35. Aqui o Força Aérea 8506, então decola para Recife 050, Decada 1-0, após a grave curva esquerda, saída Conde para Golf 677. 0273, transporte, funcionando 35. Correto, Força Aérea 8506, confirma o POB. O 9-69. O 9-69, contato radar, submantém o nível 360, após 2000, vou direto líder. Autorizada a El. A Leda, autista, o 9-69. Tá bom, você vai achar melhor. Então, 3629 na escuta? Na escuta. Pronto, copy. Mesmo. Autorizado Serra Brava, Serra Papá, nível 360. Decolagem da 10, curva à direita, perfil da El, Leda, Motivan. Intercepta o Pêssego 10, Pupazio Pêssego 16, segue conforme rota. Aciona 5426, controle 119-35. Autorizado São Paulo, companhia 360, cola da 10. Curva direita, perfil da El, Leda Mostra. Campo Pêssego 10, 4, Campo Pêssego 16, Mostra de Paz. 5426, 1935, da 3629. Correto, da 3629, chama pronto, confirma o gate? Sete. Chama pronto, gate 7. Thank you. Passarela 2233, acione 5420, acione identificação, confirme o nível. Agora cruzando 4 ao meu pé, autoriza a proa de ITAP para 2233. Autorizado, submantém o nível 090, voo ITAP para interceptar a chegada na área. Altímetro em Salvador, na 03, passarela 2233. Ok, mantém 13, 090, para o ITAP 2718 na posição 1, puxa, pega pra mim. 2718 azul, livre, chama táxi. Chama táxi. Delta já para cruzamento da 1-0. Autorizado. Salvador, Passaredo 2233. Precisa como final 070, já estamos perto da descida. Gente, mantém 070. Material 70-2233. Bom, no 69, chame Recife no 251, alterno no 3325. 51-325, no 51-69. Escolhi o motel, mantenha o nível 065, chame Ilhéus no 201. Escolhi o motel. 01, obrigado. Controle Salvador, passarido 2233, está no ideal de descida. 2233, desça para 2000 pés, QNH 1003, autorizada final do procedimento ILS X-Ray pistando 0, chame estabilizado. Chamará estabilizado 2233. Eco Índia November, foi para rotatória, reporte rotatória. Altímetro na 03. Controle, eu comando meu vidro até lá. Hotel Delta, prossiga. Para o Itapuã, 500 pés visual para sobrevoo no Fonte Nova. Gente, Vitor Hotel Delta, escuta permanente do controle, mantenha 500 pés em condições visuais. Condições visuais, o vidro Hotel Delta. Eco Índia November, controle. Foi para a rotatória. Reporte rotatória. Tá ciente, ó. Rotatória, pressão 1013. Vai para o táxi 2718 Azul, temos 3 horas e 30 de autonomia, uma centena a bordo, e alterna Aracaju. Azul 2718, mesmo táxi Índia, ponto de espera tocando no 8, decimando 5, ajuste 1003, bombom. 1895, essa frequência confirmada? 1895, firma. Firmante, obrigado, dona. Aí. 0506. Permita-me caminhar e decolar. 869, onça na Confere, Brasília, autorizada, nível 360. Via uniforme, Zulu, no 7, decola da pista no 0. Com primeira curva direita, perfil árvor. Após boa posição, elefo, intercepta a aerovia. Aciona 5415, 199.35, controle. 3-0 Brasília, 3-1-7, decolada bem, curva direita, Arbor Erasmo. 5-4-1-5, transponder, controle espera, zonado 3-5-1-8-9. 1-8-9, dá gol correto, chama pronto, estacionamento. Depois da Torre, boa noite, 2718 no ponto de espera pronto. Ato 2718, mantenha o ponto de espera. Sim, obrigado. Localizador. Carteira 2233, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Na escuta para autorização de pouso, 2266. Pouso no 0, passaria do 2266. Força aéreo 506, decolou 52, controle 1199.35. 1935, Força aéreo 8506. Tráfego Salvador, boa noite, Echané 6201 para autorização. Chaler 6201, Galeão autorizado, nível 360, decola da pista no 0, com primeira curva direita, na subida da El, Leda e Irumi, onde intercepta o PR-November 857, segue conforme a rota. Aciona 5414-119.35, controle. 119.35, controle. Firmo. Autorizado Galeão, 360, AP90, 857, decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda e Rumi. Aciona 5414, chama 1-9935, aciona 6201. 6201, Gaúcho, correto, chama pronto, puxa o estacionamento. Camará. 8506. Plano 3897, informação óssea, confere, Guarulhos aguarda um instante, cópia, prepara da El Leda, motivo. Não, escuta. Papa Romeu, November, Charlie Lima, mantenha o nível 990, chame o Recife em 1-2685, alterno no 2545. 2685-2545, gratuito. Queen de November, confirme a proa que está mantendo. Essa proa é leste, olha, proa leste, November. Thank you, vou ir para a rotatória, o Queen de November. November. Então conhece a proa da rotatória? Afirmativa. Quem? Voar posição. Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar. Jamo, ok, Jamo, beleza. Qual é o D7 mais? Os 233, sala 55, direito 21, decimal 9. 3297, Nicola da pista 10, com curva direita na subida da Eole da Morte, vou intercepta pêndulo 1-0, até Taubaté Tango, Bravo Eco e Costa Fórmula. 5431, código transponder, 119.35, controle. Autorizado Guarulhos, 320, Nicola da 10, curva direita da Eole da Morte, pêndulo 1-0, transponder, 5431, controle, 935, 3339. 3897, correto, cotejamento, chama pronto para puxa, somente. Salve Salvador, Chané 6201 para puxa, acionamento na posição 4. Chané 6201, ele se puxa, no táxi. Chamará para o táxi 6201. Vitor Hotel Delta, ciente, confirme retorno a Salvador? Negativo, ciente. Quinta de November, está minha torre na noite, 95. 95, boa noite. 2718. Torre Quinta de November. Controle Salvador, boa noite, Azul 4718, cruzando 1000 pés. Azul 2718, contato radar, submantém o nível 370, mantendo a proa até 4000 pés, após está autorizado voar direto à posição Jamo, 2718. 2718, mantendo a proa, 4000 pés, após Jamo, 2718, Azul. Charlie Lima na escuta do controle. November Charlie Lima, tem serviço com... November Charlie Lima mantém a escuta do controle. Gente. O 2718 cruzando, cruzou 4000, vai estar pulando o Jamo. Gente, 2718. Oi. Salve Salvador, Azul, Alpine, Bravo. Pro táxi, Oxanea 6201, nós estamos com 108 no POB. São Fernando, Campinas, Oxanea 6201, estamos com 40 minutos. 3 horas, perdão, 3 horas e 25, Volta Errada, Campinas. 6201, unidade de Índia, ponto de espera, chama a torre 119, ajuste padrão, bom voo. 1895, bom trabalho, passagem. Salvador, para autorização, Guarulhos, 1360. Alíndia cola, Oxanea 6201. Zero nível de uniforme Zulu no zero, Tetango, Bravo Eco, Taubaté. Após conforme a rota, decola da pista no zero, curva direita no perfil da Eole da Mótica, aciona 5437, 119, decimal 35, controle. Autorizado, Guarulhos 360, da Eole da Mótica, decola no zero, curva direita. 5,